O que eu vou fazer agora se tudo quer desabarrar? Se tudo virou meu sol, não quer mais brilhar. O inimigo tá tentando vir o meu fim, mas não consegue, pode crer que nada terá de mim. Eu preciso chamar alguém pra me ajudar. Posso calar, eu preciso louvar. Oh, oh, oh, oh. Nada pode me tocar, nada pode me abalar. Não, não, não, não, não, não. Pois seguro eu estou nas mãos do meu Senhor. Deus vai te escutar. O teu choro terá fim, então começa a cantar. Pode me abalar. Não, não, não, não, não, não, não. Pois seguro eu estou nas mãos do meu Senhor. Estou